Correio 3305, pode transferir o controle? Está 3305, decolou os 29, chame o controle, uma boa noite. Controle 1935, 3305. Uma informação brava. 4176, boa noite, sem identificação, desça via 2000, ajuste no 0 no 2, web 5716. Via 2000, combine 12, copiado, 706, aprou demais. Controle Salvador, TAM 3305, decolado. TAM 3305, boa noite, contato, submantém nível 330, na cidade Pucajamo, Aracaju. Pucajamo, Aracaju, TAM 3305. Cruzamento. Autorizado o cruzamento do uniforme, Mike Uniforme, e do Serra Hotel Charlie para os hangares. Ao estacionarem, tenham um bom descanso e uma boa noite. Boa noite, comandante. Bom serviço, Uniforme Mike Uniforme. Valeu. Para o táxi, o Chanel 6224-106, até o bilhete, autonomia de 2 horas, Recife. 2 horas de autonomia, alternativa Recife. Pessoas a bordo de novo. 106. Zero táxi, contorne pátio ONU, prossiga via Índia, ponto de espera, pista no zero, Xanair 6224. Via Índia, para pista no zero, Xanair 6224. Chame Recife agora na frequência 1260, alterna 1288. Afirmativo, agora com o centro Recife na frequência 1260, alternando 1288, gol 1074. Firmo. Chanel 6224, próximo do ponto de espera, pronto. O Chanel 6224, autorizado a decolar, pista no zero, 1 no 0 grau, 089. Autorizado a decolar, o Chanel 6224. Posição 3305, chame agora Recife na frequência 12685, alterna 3365, então 3305. 2685-3365, obrigado, 3305. Chanair 6224, decolou aos 35, chame o controle 119 decimal 35. Chamará o controle 119-35, uma boa noite, Chanair. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Chanair 6224. Boa noite, Chanair 6224, contato, tu mantém nível 90, na saída Puca, Jama, Aracaju. Saída Puca, Jama, Aracaju, Chanel 6224. Quando em dúvida autorizado ANS para o 5796? Confirmo para o controle. Não, era 5796, senhor. Quando em dúvida está autorizado ANS? Firmo, já está autorizado. Final do procedimento LS, 5796. Tudo bem, reportar estabilizado. Obrigado. Localizador web 571-6. O procedimento chamando torre 118, decimal 6, web 571-6. 86 agora, obrigado senhor, boa noite. É. Boa noite, estabilizado já visual. Ciente avistado, cheque o trem. Já embaixo, travado. Autorizado pouso, 110 grau 079, webjet 57-16. Copiado no meia. Controle Salvador, boa noite, é o TAM 3600, informação, bravo. 3600, dessa via, chegada à Mária, até 2000. Ajuste 1012, aguarde procedimento Electric X-Ray. TAM 3600, aciona identificação. Identificou 2000, via Mária, para Electric X-Ray. TAM 3600, grato. Embaixo travado, 57 no meio. Web 57 no meio, autorizado pouso, 110 grau 079. Esse pouso no meio. A 224, chama Recife agora na frequência 12685, alterna 13365, Oxané 6224. 12685, 13365, Oxané 6224. É. TAP para o TAM 3600? Firme. Autorize TAP para o TAM 3600? Duna direto, reposta estabilizando o localizador, já está autorizado. TAM 3600. Duna direto, reportará estabilizado no LSX-Way, o TAM 3600, grato. Webjet 57 no meio, no solo os 45, livre à direita via Delta ou Eco, após Alfa, Juliette, ou melhor, Kilo, para o pátio 3. 3 para o pátio 3, copiado no meio. você. Localizador, tá 3600 visual. Torre 1186, bom pouso. 186, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3600, perceptor localizador. Boa noite, avistado, autorizado pouso, corrijo, autorizado aproximação, aguarde pista livre. Ué, é, 3600. 3600, aguarda pista livre. pista livre, autorizado pouso, TAM 3600, 190 grau, 08 nós. Livre pouso, TAM 3600. Controle Salvador, na escuta do Web 5837. Web 5837, desse mantendo 2000 na chegada Bonsa, Guardia Leste X-Ray, Web 5837. 2000 na chegada Bonsa, Web 5837. Negativo, contato com o centro. É, ficamos sem informações durante aproximadamente 20 minutos. Sente, será comunicado, sem identificação. Identificou, Web 5837.